O tema dessa noite é oração. Oração todos nós conhecemos, né? Praticamos a oração. Mas eu trouxe aqui o Evangelho e o Livro dos Espíritos, porque ele traz assim, alguns pontos aqui, algumas informações interessantes para a gente discorrer ou entender melhor o que é a oração. E aqui na casa, nos nossos atendimentos semanais, frequentemente as pessoas chegam até nós e nos colocam que elas estão preocupadas com algum parente ou algum amigo que tenha desencarnado, porque sonham com eles ou porque alguém disse alguma coisa com relação a eles, e aquela preocupação, aquele pensamento angustiante, elas nos procuram perguntando o que elas podem fazer para ajudar aquele amigo, vamos colocar assim, que está num outro plano. Então, através, com o objetivo de tentar esclarecer através do que os livros, né, nos trazem, é que a gente coloca o poder e o efeito da oração. Não apenas para os outros, mas para nós também. O quanto ela é valiosa, o quanto ela é necessária. E aqui no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, onde tem um capítulo que trata basicamente sobre oração, é o capítulo 27. Para quem quiser, de repente, procurar depois para ler todo ele. E uma questão que às vezes a gente se coloca, se pergunta, e ele coloca aqui também, né? Sabendo Deus de todas as nossas necessidades, nos conhecendo bem melhor do que nós mesmos, qual é o sentido de nós nos colocarmos em oração a Ele? Pedindo, louvando, agradecendo, que são os mecanismos da oração. Já se fizeram essa pergunta, para quê ou por que então? A gente acha que Deus, nos conhecendo profundamente, não seria necessário que nós pedíssemos alguma coisa para Ele. Porém, muito mais do que pedir e ser atendido, a oração ela tem um movimento bem diferente do que isso. Ele nos coloca aqui, na questão da oração, Deus considerará aquele que se dirige a Ele com confiança, a coragem, a paciência e a resignação. Considerará ainda os meios de sair por si próprio das suas dificuldades com a ajuda das ideias que lhe são sugeridas pelos bons espíritos, deixando assim o mérito a cada um. Então, o que ele nos diz é que através da oração, a gente pede as coisas e muitas vezes a gente cruza os braços esperando que as coisas aconteçam. Mas que não. Que através da oração nós seremos, então, auxiliados, como ele diz, com coragem, com determinação, para que a gente consiga continuar em frente, buscando os meios de resolver os nossos problemas. E quando nós nos colocamos nesse caminho, os bons espíritos nos assistem e nos intuem. Aquelas ideias que às vezes nós temos boas, né, achamos que são nossas, né? Tive uma grande ideia. Então, muitas vezes, somos nós que estamos abertos a ouvir essas sugestões que nos chegam. Ainda sobre a oração, ele nos diz que a prece é uma invocação e por ela um ser se coloca em comunicação mental com outro a quem ele se dirige. Então pode ser a Deus, a outro espírito que nós cultuamos como nossos santos protetores, que muitos têm, ou aquele familiar, amigo, desencarnado. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outros, vivos ou mortos. Aqui a pessoa que também está doente, que nós sabemos que está passando por uma dificuldade, Nós também podemos dirigir a ela as nossas orações, ou diretamente a ela, ou a Deus, pedindo a Ele que interceda em favor daquela pessoa. Importante lembrar, sempre frisar, que quando a gente pede, muitas vezes é possível que a gente não seja atendido no nosso pedido. Porque algumas coisas não é o simples fato do pedido que vai fazer com que elas aconteçam. Aqui depois, no Livro dos Espíritos, tem algumas perguntas bem interessantes com referência a isso. Ainda, pela prece o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, foi o que ele disse antes, que vem sustentá-lo nas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto que dele se afastou. Então, milagre por si só não acontece. O que acontece é trabalho. O que acontece é vontade numa direção certa para que as coisas realmente possam se modificar e acontecer. E aqui também no Livro dos Espíritos, então, que também tem um capítulo que fala sobre lei de adoração. E algumas perguntas bem interessantes que talvez a gente já tenha se feito, ou não. Se não se fizemos, podemos pensar nelas. A primeira pergunta que fala é, se a prece é agradável a Deus? Que nós colocamos antes, por que que faríamos se Ele já conhece tudo? A prece, então, seria agradável a Deus? E a resposta é que a prece sempre é agradável a Deus quando ela é ditada pelo coração. Porque a intenção é tudo para Deus. Então, ao invés de nós buscarmos, às vezes, uma prece, como tem aqui preces escritas e prontas, muito mais valioso é aquela que vem pelo nosso sentimento, pela nossa vontade, porque nós queremos, seja para nós ou para outro, algo de bom que aconteça. A prece torna o homem melhor? O fato simples de orar, rezar, torna o homem melhor? Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele. E através da oração, aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra todas as tentações que chegam até nós todos os dias. Tentações que, na verdade, nós poderíamos traduzir como vontades que ainda temos, bastante fortes, para coisas que não são tão boas. Deus envia os bons espíritos para lhe assistir, como foi dito, então, aqui, quando o pedido é feito com sinceridade. Mais adiante, ele nos pergunta, é útil orar pelos mortos ou pelos espíritos que sofrem? Que é aquela questão que foi colocada primeiro. Aqueles, então, que estão em outro plano ou que estão em sofrimento. A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. O infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem das suas dores. Por outro lado, a prece provoca arrependimento e desejo de fazer o que for preciso para melhorar. Então, a utilidade da prece que se faz.